Fechando o ponto, espera, agora pronto. Você chegou no autorizado, linhar e decolar, pista no zero, vento 170 graus, 049. A linha decola no zero, tá 3 anos, 7 anos. Chama a torre 18 do sinal 95. Vai no 95, mande aí a 625. Vai Salvador, mande o chinês 6225, sinal X-ray, sinal 10. A gente já tinha uma 09, vento 170 graus, 049, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10. Autorizado pouso da 10, e motivo está no 09, chama em 625. Decolada os 30, chame agora o controle de Salvador, 120 decima 8, bom voo. 08 controle, obrigado, bom dia. E Salvador, bom dia, tá 3171, passando a 1610, via Sambo 1, ótima. 3171, contato radar, sua para nível de voo 360, via saída Sambo 1. Sobre 360, tá 3171, possibilidade de voo ótima, por gentileza. 3171, Leda. Leda, na prova, obrigado. Julieta 3171, desvio à direita por 220 por 10 milhas. 3171, qual é a Julieta? Desvio Valera, tá 3171. São 3171, pode vir, irmã Mótica. Pode vir, irmã Mótica, 3171. Direita já é possível, irmã Mótica. Vibrou, 6225. É 6225, dá logo 34. Ataque a via Alfa, Juliette, Patimuno, posição 08. Ataque a via Alfa, Juliette, Patimuno, posição 08, chamei 6225. Eu o azul 5120, sem transformação louca, autorização com 360. Semana azul 5126, com fins de pronto cópia. Pronto cópia, azul 5120. Cruzeiro Serra Bravo, Charlie Foxtrot, conforme rota, plano de voo, piso 121, nível de voo 30360. Vou colar pistão 0, primeira curva à direita, perfil de saída, Arbor 1. Transição Alefa. 5444, acione transponder. Controle, espera 120, decimal 8. Azul 5126. 30320 para Confins, decola da Alu 0, curva direita 9, 21, no ponto da Arbo 1, transição Alefa. 5444, transponder. Controle 3108, azul 5126. Azul 5126, correto, cotejamento, chame profissional. Agora na posição aqui. Chamaral azul 4512. Confirmando o transporte pro 512 é 5444. Afirmo. Apenas confirmando também azul 5124 no pátio 3, né? Não, só no... na 4, botão 4 aqui. Gente, muito obrigado. Na 759, desça para 2006, autorizado o sinal do procedimento LSX3, já está estabilizado no localizador. Aí, 2000 pés, autorizado o procedimento, já está estabilizado no localizador, vou lá na 759. Então, 3171, confirma com a razão de subida? Momento, 1500 pés. 3171, se possível, uma senha, aumente a razão de subida até cruzar nível de voo no 90, a fim de evitar a área de... E controle de Léus. Vou aumentar, conforme possível, 1321 lotado até 3171. Salvador, 3153, gente da Golfe, autorização, Galeão. 3153, Golfe confere. Autorizado a Serra Bravo, Golfe Lima, conforme rota, plano de voo, Bizulo 44, seguro, apenas número 857, Moço, nível de voo autorizado 340. Decola piscina 0, primeira curva à direita, perfil de saída são voo 1, Leda, Dóquilo. 5446, acione transponder, controle opera, 120, decimal 8, da 3153. A saída é salvo 1, Leda, Dóquilo. Autorizado nível 340 para o Galeão, decolador no 0, com curva direita, Brasilu Passo Passo, seguro, por novembro 87, Moço. Transponder 5446, controle 1208, da 3153. Terras da saída, Sanvo, Serra Alfa Novembro, Victor Oscar 1, após Leda, né, transição Dóquilo, Delta, Oscar, Kilo, Lima e Uniforme. Salvo, Uno, Leda, transição Dóquilo, 3153. Correto, ame pronto acionado, 3153, transição 02? Afirmo. Controle de 09972. Controle de 09972. Fala 2, 120, decimal 8. 972. Segurar 972, vou direto TAP, desça para a nível de voo 050, que é negar no 019. Na polícia de TAP, desça para 050, federal 9972. Conforme rota, plano de rota, voo 44, seguro, até novembro 857 Mous. E o de volta do voo 260. Recolha da pista 10, primeira curva à direita, no perfil de saída São João 1, Leda, Doclo. 5-4, 4-7, acione transponder, controle opera no 20.8. Olhe para o 03. Tomador, bom dia, General 9970, informação, voo. General 9970, para nível de voo 060, que é negar no 019. 060, 1019, comete, General 9970. Ander Victor, Ascona. Novamente São José, Alfa Novembro, Victor Oscar. Chame para adicionar para acionamento no partido militar, Olímpico 03. Gente, já autorizaram o cemitério. Vento 180 graus 079, salto 0 pouso, pista 10. Federal 9972. Isso para a transmissão, utilizado o sinal do procedimento LFXA, reporte estabilizado no localizador. Descendo para 2000 pés, reporte estabilizado no localizador federal 9972. Federal 9970, desça para 4000 pés, que negar no 019. 2019, 4000 pés, federal 9970. Solo 49, nível pista direita, taxi via Alfa, aguarde antes da Juliette. Direita Alfa, da Juliette, voa na 74. Juliette, vamos 759. 759, autorizado em 10, na posição 10. 7-1, para a posição 10, vamos 759. Alfa 3, 3, 3. Autorizando 5-3, autorizado, chame táxi. Autorizado, chame táxi. Negativo, eu sou 5126-04, foi autorizado somente pushback na aeronave no 02, não foi chamado. Dá 9970, segue tráfego 12 horas, 1-3 milhas, seguindo com o número 2, desça para 2010, autorizado final do procedimento da SEC-3, reporte estabilizado no localizador. 2000, autorizado ILS, reporta estabilizado 09970. Estabilizado 09972. Federal 9972, chame torre 118, decimal 95. 2890. Sideral 9972. Sideral 9972. Já avistado, vento 1970 graus 089, autorizado pouso, pista no zero. Livre pouso para o Sideral 9972. Alterna Campinas 3, Delta 3153, autorizado táxi da direita, Índia, ponto espera pista no zero, mantém a posição e chame novamente. Ajuste no 019. No 019, autorizado via Índia, chama a posição, espera no 0313. Salvador, 03, pronto, passa. Chame na interseção hotel para ingresso, livro 03. Salvador, bom dia, Chanel 6219, informação hotel, autorização 380, Rio de Janeiro, Galeão. Sim, Chanel 6211, aguarde cópia e prepara a saibação, voo 1 no Leve Delta. frente agora. Torre Salvador, Sideral 9970, bom dia. Sideral 9970. Sobre a companhia já livrou, avistado, vento 170 graus, 089, autorizado pouso, piscina 0. Autorizado pouso na 10, Sideral 9970. Ou Sideral 9972. Gente, é Alfa, Kilo, Pátio 3, atento ao sinalizador 9972. Positivo, Alfa, Kilo, Pátio 3, atento ao sinalizador 9972. Da 3153, visual, aeronave na curta, final, pronto, posso esperar. 7-3-1-5-3, já que visual, após a aeronave, ali mantém cabeceira no zero. Após a aeronave na curta, ali mantém no zero, 3-3. Sala 02, livre a pista direita, taxi via Alfa, Kilo, no patch 3, atenta ao sinalizador, por gentileza, modula 1-2-3 decimal 4. Afirmativo, Alfa, Kilo, observa o sinalizador, vai chamar o 2-3-4. Olympus 03, pronto para o cruzamento? A gente cruza no 028, vai manter a delta, ok? Autorizando o cruzamento, vai parar na delta, vai aguardar o líquido aqui. 03 na Delta. Gente, Olympus 03, vai aguardar na Delta da passagem federal. Ok, vai aguardar Olympus 03. Olympus 03, autorizado, ingresso na Alfa, após Juliette, ingresso Tati 1, taxi AGAN, já não espera chama novamente. Alfa, Índio, Juliette, não espera chama novamente, Olympus 03. Tá 3, U, transmissão, tá 3, 1, 5, 3, autorizado, decolagem, piscina 0, vento no 0 graus, 1, 1, nasce. Iniciando no 0, tá 3, 1, 5, 3. Decolado 062, eu chamei agora o controle de Salvador, 120 decimal 8, bom. 208, boa. Salvador, 3153, bom dia, salvo não. 3153, contato radar, estima para a nível de voo 340, vou direto ali da... 340, vando ali da 3153. Muito bom dia, o Xenê 6225, autorização Brasília 380, informação Anselmo. Seu Xenê 6225, é o número 2, para sair da Arbore Lepa e aguarde de Copa. Arbore Lepa, aguardando Copa 6225. Lepa 03 já pronto? Autorizado, alinhada e decolar, piscina 0, vento 150 graus, piscina 0 nasce. Autorizado, alinhada e decolar, alinhada e decolar. Xenê 62, 1-1, pronto, cópia. E vai ser o próprio cópia, 62. Galeão, conforme rota, 360. 1-0, primeira curva direita, São João 1, no meio da DOC, 5467, 1-2-0, decimal 8. Autorizando para o Daniel, nível 360, vai decolar na São João no... Doclo, passo para o de voo, 5467, outra foto, já deixou o controle, 629. Correto, confirma para adicionar. Confirmamos a posição no FAT, 6201. 03 a posição. 02, FAT 1? 03, 3. 03, FAT 1, ciente, muito obrigado. Limpo 03, decolado aos 09, chame agora o controle de Salvador, 120 decimal 8. 1208, o Limpo 03. Limpo Salvador, bom dia, o Limpo 03, salvo 1. Limpo 03, contato radar, siga para a linha de voo 260, voo direto Leda. Direto Leda, Limpo 03. Solip 3153. Siga, está 3153. Está com centro para de seguro? Rádio até 3153, temos aeronaves prosseguindo de Porto Seguro para Salvador. Gente, 3153 está cruzando 120. Leda, Mótima e aguarde. Estando para 1, Leda, Mótima, aguardando 4-0. Chalé 6225 para Brasília, pronto, cópia. Pronto, cópia, 6225. Chile 6225, autorizado Serra Bravo, Bravo Romeu, conforme roda, plano de voo, posição 17, livre e voo autorizado 380. Decola posição 0, primeira curva direita, perfil de saída ABO 1, transição elefa 5464, transponder, controle 120, decima 8. Chile 6225, autorizado para Salvador, para Brasília, Serra Bravo, Bravo Romeu, 380 nível. Nota conforme plano, aerovia primeira, rampa do Luno 7, decola do 1-0, curva direita, arbor 1, com a transição elétrica. 5464, transponder, 1208, controle de saída. A posição 9608, pronto para pushback de acionamento. Gente, já pronto para pushback de acionamento? Ah, sim, irmão, pronto. Gente, autorizado o filme táxi, acionamento 225. Autorizado o filme táxi, 6225. Oi, moço, 5-1-2-0 para o pushback de acionamento, portal 4. 5-1-2-6-2, autorizado, chame táxi. Chamará, moço, 5-1-2-6. Muita atenção, só mais 2 minutos, a aeronave que pediu no outro gate é o mesmo perfil de saída, porém nível superior, ok? Para evitar uma... controle de fluxo no centro? Vai manter a posição inicialmente? Tá, vai manter. Vai passar o azul, ficou 2D. Ficou 3, informações de tráfego, 1 hora, 50 milhas, rumo ao nordeste. Antônio Nível de voo 970, Alfa Tango 72. 753. Tango 153, chama centro Recife, frequência 128 decimal 35, alterna 123 decimal 8. 128 35, 238, 3153. Bravo, quilo papá, conforme nota, plano de voo 3190, compadre, autorizando 90, posso conforme. Nível de voo autorizando 340, cola piscina 0, primeira curva à direita, deixou de sair ação, voo 1, Leda, Motiva, 5465, acione transponder, controle opera, 120, decimal 8. Campeão autorizado, nível 340, nota conforme, não tem que ser para a piscina 0, ponto direito. Saída São João 1, beleza, foto. Depois de carro número 0, é por base, conforme o plano transporte 465, saída 208, azul 4301. Azul 4201, correto, chame para o profissional. Apenas confirma a posição, parte para a gente. Pode São 1, chamarei. Pronto, azul 4301, obrigado. Gente, 115, autorizado, prosseguir o táxi via Pátio 1 no Índia, ponto espera piscina 0, chame novamente, ajuste no 009. Ajuste no 009, Pátio Índia, ponto espera piscina novamente, 256. Ajuste 5126, coordena a equipe de solo após a passagem de 318, companhia via Cacau, inicia, chame táxi. Beleza, faz a via Cacau, dá chame lá pro táxi, eu faço o 5126. Azul 3775, passando identificação e se WhatsApp, eu peço para descer da TNH na 099. DAF 109. Azul 3775, 46 milhas para Itapa, contato radar, peço para descer. 2775, mas quantas milhas irá iniciar a descida? Descida em mais 10 milhas. Precisa que desce agora? Sim, eu vou pegar 10 milhas 2775. Ok. Salvador, bom dia, tá 3517, transfere passo 235 para o 90. Bom, 3517, desça para nível de voo 060, que é negar no 019. 060, 1019. O 3517, chegada, bom. Limpo 03, chama o centro Recife. Frequência 128.35, alterna 1238. 128.35, alterna 1238, Olimpo 03. Avenida 775, ideal desça para 4.000 pés, que é legal no 019. Cheio para 4.000 no 019. Moção, autorização Galeão nível 320. Contigo 193, 7 Delta, versão Galeão 380. 3463, confirma excelente posição no pátio e aguarde de copo, são voo no Lelo Douglas, posição 9, certa saída. Faz confirmando, é 9, pátio 1? Afirmativo. Azul 526 para o TAC, POB 115, 115, autonomia de 4 horas, alternando Ribeirão Preto. Alternando? Ribeirão Preto, senhor. Gente, autorizado o Texas de Lantendia, quando espera chame novamente, ajuste no 09. Ajuste no 09 de direita, Índia vai reportar para o Azul 526. Chegar aqui no 3. 2 1 no 03. Autorizado, Chemtex. Tá, 2225, decolador 22, chame agora o controle de elevador, 120 de 8. 208, graças, bom dia, 62. 2 Iguaçu, 5 ou 2R, pode esperar a próxima. 2 metrizado, dinheiro e manter, cabeceiro no zero. Autorizado a lei, vai ter um 5 ou 2R. 5 ou 2R. Confirmo, 62 no 1, autorizado já para o SPEC. Para o SPEC, acionamento, azul 4201, posição 1. A gente não tem a posição azul 4201, não temos aeronave já puxando o setor aqui. Pode Pedro. Salvador, Rio 5973. Salvador, 5 foi direto elétrico. Direto elétrico, 62. Pelo 925, informação de tráfego 12 horas, 34 milhas, Juma Nordeste, cruzando nível de voo 1-1-0, lista para 4 no céu, Zé Satão 72. Azul 2775, informação de tráfego, 2 horas, 30 milhas, chamou Oeste, cruza nível de voo 045, seguida para 380, Alfa 318 da Avianca. Oeste é o mesmo de cash. Controle, Salvador, Rio 5973. Rio 5973, dessa via, chegada a Bomé de Uno para nível de voo 080, Senegal no 019. Comédio 080, Comédio 19, 5973. 5973, número 3, na aproximação, reduzir velocidade para 2509. Vou reduzir para 259, 5973. Azul 2775, direita para 2000, autorizado final do procedimento LSX3. Reporte estabilizado no localizador. Para 2000, reportar estabilizado. Azul 5 no 2000, decolega 25, chama agora o controle, Salvador no 20 decimal 8. 08, boa, Azul 5 no 2000, graças. Azul, comando, fazer isso, conferente. 6. Autorizado Serra Bravo Golf Lima, conforme rota plano de voo, apesando 44 seguro, denovador 857, Mousso, nível de voo autorizado 360. Decola pista no zero, primeira curva à direita, perfil de saída são, vão 1 no Oleia da Dóquilo, 5501 no acione transponder, controle opera 120 decimal 8 com 963. Autorizado da Leão 360, decola 190 no perfil da saída são, 1 no Oleia da Dóquilo. Upper Zulu 4, seguro, Upper Novembro 857, Mousso, aciona pico 501, controle 120, decimal 8, voo 1963. Correto, chão em pronto sinal, posição 09, voo 1963. Está pronto, posição 9, voo 1963. Autorizado, chão de táxi. Apenas confirma o chão de 12 Luna, apenas exigindo 146 no táxi, no pé do. Afirmativo, esse não, 146.